Azul 2795, no solo 34, livre à direita, chame solo 121, décima 1. Livre à direita, solo 211. Alô, Salvador, Azul 2795. 121, décima 1. Salvador, é 6310, ponto espera pronto. Puxando M3-10, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós. A gente decola, pista 10, na minha 310, decolado 53, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, boa noite, 6310. 1096, ponto espera da 10, pronto. 1096, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Alinha e decola da 10, bom, Fernando. Boa noite, Gol 9082, mantenha o ponto de espera. Gol 9082, mantém o ponto de espera. Voo 1096, decolado ao 02, sistema de controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, vai. Boa noite, Oceano 6313, estabilizar, visual 1-0. Oceano 6313, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-60 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, Oceano 6313. Gol 9082, após o airbus da Avianca na curta, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0, agilizando manobras. Fazer voz, ali mantém agilizando, 9082. Torre Salvador, Azul 4298, boa noite, final 10. Azul 4298, boa noite, tráfego já avistado, continue a aproximação, informa o Boeing da Gol, preste a iniciar a rolagem na 10, aguarde pista livre, o Azul 4298. Ciente, Azul 4298. Ocean M3-13 no solo 05, libere a direita na Fox, mantenha a minha escuta. Prossiga Alfa e reporte para ingresso na Juliette. Ocean M3-13. Então, galera, a Fox próxima, sua escuta, reporta na Alfa antes da Juliette, M3-13. Gol 9082, o vento 160 graus, 05 nós, autorizado a decolagem. Vai iniciar, 9082. Azul 4298, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, pista 10, Azul 4298. Gol 9082, decolado ao 07, chame controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. 30, voo 9082. Salvador, boa noite. Portugal 0, Tuan Alfa, Sousel, Chama, X-Ray, 1-0. Portugal 0, Tuan Alfa, continue your approach. I have you in sight, stand by land clearance, runway 10. Continue approach, Portugal 0, Tuan Alfa. Juliette, Juliette, portão 612, achando é 6313. Portão 612, obrigado, 6313. Azul 4298 no solo 08, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa Juliette, portão 01. Azul 4298. Livre a direita, Alfa Juliette, portão 01 no azul 4298. Portugal 021 Alpha, clear to land, runway 10, the wind is 160 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha on the ground at 11, turn your right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Juliet, gate 11. Okay, right, Alpha Juliet, gate 11, my man, no frequency, Portugal 021 Alpha. Salvador, boa noite, o SAM 3305, vai passar o externo e vai chegar. Confirmando, o SAM 3305 chamou a torre? Chamei, na final, passando o externo e vai chegar. Este é o 3305, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Salvador Tower, good evening, Azul 2782. Azul 2782, continue our approach, I have you in sight, stand by, land clearance, runway 10, Azul 2782. Stand by. Então 3305 no solo 15, libere direita na minha escuta. Prossiga Alfa Juliette, portão 05. Então 3305. Alfa Juliette, portão 2782, clear to land, runway 10, the wind is 160 degrees, 05 knots. Clear to land, 2782. Virtual 782 on the ground, that's 19er. Turn your right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Kilo until April 3. Remote position 2, Lima, Azul 2782. 2782 Azul, roger, taxi via Alpha and Kilo to 2 Lima, ramp 2 Lima in your frequency, Azul 2782. Informação Delta Guarulhos 360. Ocean M3-13 Guarulhos, nível 360 já aprovado. Prepare a subida Salvo 1, Leda, Motiva, aguardando cópia no portão 612. Gente, 360, Salvo 1, Leda, Motiva, aguardando 63, 1, 3. Torre Salvador, boa noite, 5974 da Rio Pu, ILS baixado e travado. Rio 5974, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,60 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, 5974 da Rio. Rio 5974 no solo, Audi 23, libere a direita na minha escuta. Prossiga ao táxi, Alfa e Kilo, parte 3, atento ao balizador. Alfa Kilo, parte 3, atento ao balizador na sua escuta, 5974 da Rio. Ocean Puxa na 63, 13, cópia. Escuta, 63. Autorizado Salvador Guarulhos, via rota Zulu 10, Taubaté, nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Sanvo 1, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5576. 20 Guarulhos 360, decolando 10, curvando à direita, Sanvo 1, Leda, Motiva, represou no 10, 10, perdão. 120 ao controle, 5576, nosso código Ocean 6313. Corredor Zulu 10 até Taubaté, portão 62, chame pronto, chame 6313. Chamaremos, obrigado, 6313.